A sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Fronte até meio-dia e estes são os nossos canais de contato: 45882828228 no WhatsApp, 3028-2828 no bom e velho telefone fixo, com a Luciana na expectativa para atender sua ligação. Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E não esqueça que domingo tem mais uma edição da Maratona Internacional de Foz do Iguaçu, com um trajeto de 42 quilômetros, partindo da usina de Itaipu, passando pelas ruas do centro da cidade, chegando nas Cataratas do Iguaçu com 11 quilômetros, os 11 quilômetros finais da prova inteiramente dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Para quem quer estar presente na linha de chegada, é preciso estar atento com o horário, né? O Parque Nacional abrirá mais cedo, amanhã, domingo, das 6 da manhã às 6h40, justamente para o transporte dos torcedores até a arquibancada montada ali junto ao Espaço Porto Canoas. Depois disso, a reabertura para visitas acontecerá apenas a partir das 9 da manhã. Então, programe-se e prestigie, porque vale a pena. Vamos agora à edição de hoje do quadro Maravilhas Daqui. Maravilhas Daqui. E o destaque da semana do quadro Maravilhas Daqui vai para um atrativo que, enfim, exige muita coragem por parte do visitante que está de passagem aqui pela região de fronteira. Estou falando do salto de paraquedas devidamente acompanhado, claro, né? Oferecido pela Escola de Paraquedismo Skydive Foz, que permite uma impressionante visão da usina hidrelétrica Lago de Itaipu, Rio Paraná, cidade de Foz e praticamente toda a região das Três Fronteiras, inclusive ali com o vapor das Cataratas do Iguaçu, lá ao fundo, é algo aí que você consegue também visualizar. O salto é feito com aeronave própria, especialmente preparada para esse tipo de atividade, que parte ali do aeródromo Estância Hércules, na região do Porto Belo, próximo ao Templo Budista. Outras informações e reservas podem ser obtidas através do site, anote aí, www.skydivefoz.com. Sky com Y e dive com I mesmo, né? Skydive, skydivefoz.com. Se tiver coragem, se aventure. Ó, não que eu seja covarde ou tenha medo de altura, tá? Mas eu, particularmente, ó, tô fora, hein? E chegou aquela hora do programa na qual, habitualmente, todos os sábados, nós damos uma passada de olhos naquelas notícias irrelevantes que não deveriam nem existir, né? Ou nem serem consideradas notícias, mas enfim, estão aí ocupando espaço nos meios de comunicação e, via de regra, tornam-se as mais lidas e compartilhadas do dia. Vai entender, né? Todo mundo reclama, mas na verdade todo mundo acaba perdendo um tempo com essas porcarias, né? É, nesta semana eu poderia falar de um campeonato grotesco que acontece na Alemanha, o Mundial de Lançamento de Chupeta. Pois é, Mundial de Lançamento de Chupeta. Foi agora disputado no fim de semana passada por adultos, diga-se de passagem, né? No masculino quem ganhou foi um alemão, no feminino uma italiana, enfim, uma notícia completamente ridícula que não merece consideração. Eu poderia falar também do motorista que quis dar uma despertão, né, na cidade de Brea, na Califórnia, nos Estados Unidos, colocando um manequim no banco do carona para poder usar a faixa expressa que é destinada apenas aos veículos que trafegam com mais de uma pessoa dentro. Bom, era claro que não ia dar certo, né? Enfim, vamos para a próxima então. Porque eu vou falar mesmo é de uma notícia aqui da fronteira, uma notícia caseira ocorrida em Ciudad del Este, no Paraguai. E olha, não é que o advogado e dirigente político paraguaio Cubas, ele que é velho conhecido dos moradores do lado paraguaio, né, por posturas polêmicas e coisa e tal. Bom, resumindo, o advogado paraguaio Cubas foi preso durante uma manifestação nesta semana e no momento em que foi levado para audiência com o juiz Amílcar Marecos nesta sexta-feira pela manhã, o que foi que ele fez? É inacreditável. Primeiro, tirou o cinto para dar umas cintadas no juiz. Depois, abaixou a calça e adivinha só? Não, você não adivinha porque não tem nem como. Abaixou a calça e simplesmente defecou no meio da sala de audiência. Exatamente isso, hein? Defecou. Fui claro? Defecou. E ainda com a calça riada, ele foi conduzido para fora por policiais e vociferou, né? Lamentando não ter dado uma surra de cinta no juiz. É mole? Já pensou se essa moda pega por aqui também? Eu, hein? Fronte Transamérica até meio-dia. Let me be. Programação musical aqui no Front Transamérica e hoje, né, sábado, último fim de semana antes das eleições, já no próximo domingo teremos aí a votação para a definição do futuro prefeito, dos futuros vereadores nos municípios do Brasil. E aqui na Transamérica, você sabe que ao longo desse período de campanha nós fizemos aí o acompanhamento, né, de alguns candidatos, digamos assim, alternativos na disputa pela prefeitura de Foz do Iguaçu, prefeitura paralela aqui da nossa cidade. Tivemos, por exemplo, o alemão da Transamérica, eu já vou falar com ele, ele está já aqui no estúdio comigo. Também o homem do Gogli, versão nacional do Buscador. Tentamos contato com ele para que ele estivesse aqui hoje também, mas infelizmente não foi possível, né? Até achamos estranho, tentamos por todos os meios, ele não respondeu, está incomunicável, espero que não esteja preso, enfim. Bom, mas vamos lá, vamos aproveitar o candidato que está aqui presente, né? Afinal o convite para o outro foi feito, então ele não pode dizer que não foi convidado para estar aqui. Alemão da Transamérica, bom dia! Bom dia, Guilherme! Bom dia, o leitor ouvindeiro! Tem aquelas músicas assim, aquelas músicas bonitas que os candidatos botam no fundo, assim, pra convencer os otários, digo, os eleitores. Você quer uma música no fundo, alemão? Não, no meu não, né? É no ali, ó, pra gente ouvir ali, bem bonita, que eu vou falar umas palavras bonitas agora. Tudo bem, vamos providenciar aqui então a música, porque eu percebo que você quer trazer uma mensagem pro leitor, é isso? Vamos lá, tocando aqui, pode começar, alemão! Que é o último dia, né? Então a gente tem que tocar fundo no leitor, né? A gente vai bem fundo e com carinho, né? Bom dia, Guilherme. Essa câmera aqui? Pode ser. Isso aqui é rádio mesmo, pô. Bom dia, Guilherme. Bom dia, leitor ouvindeiro. Queria te dizer que foi uma delícia entrar na sua casa, abrir a sua geladeira, usar o teu banheiro, tomar o teu cafezinho. Muito obrigado mesmo pelo pão com mortadela, sem queijo. Tu que tinha mulher bonita e gostosa, meu muito obrigado. Foi um prazer. Fiz isso porque eu também sou um de vocês, só na campanha. Depois da eleição, eu prometo que eu não vou mais incomodar. Nunca mais vou tocar no assunto de novo. Tu não vai me ver, não vai se lembrar em quem votou. Você, alemão, é daqueles candidatos, tipo um candidato lá de Curitiba, que daqui a pouco nós vamos falar, que disse aí, deu uma declaração nessa semana polêmica, dizendo que a primeira vez que sentiu o cheiro de pobre, vomitou? Você é desses também? Olha, eu, na verdade, eu vomito quando eu bebo muito, né? É, cheiro de pobre, assim, não sei, né? Como que é isso? Eu nem sei o que é ser pobre, né? Digo, eu sou um dos, né? Então, a gente é acostumado, né? Tu já entrou no chiqueirão? É que no chiqueirão, os primeiros dias, assim, tu fica enochado, né? Mas depois, assim, tu vai acostumando. É que nem tu entrar na patente também, né? Uma vez tu entra lá, tu senta, tu vê aquele negócio, tu fica meio desconfortável, vê o sabugo de um lado, né? Aí vem aquele monte de coisa lá embaixo, um buraquinho ali pra tu acertar, mas depois tu acostuma, né? Fica tudo fácil. Mas vamos lá, então aproveita esse seu espaço aí, o último espaço, né? Até pra mostrar aí o eleitor quem é você. Enfim, trazendo um pouco da sua história, são os últimos momentos mesmo. Aproveita, alemão. O eleitor se pergunta, quem é esse que entra na tua casa pedir teu foto? Eu sou, Guilherme, descendente dos melhores soldados da Bavária. Skoll, Brahma, Daimava, Boêmia, Rirkinen, Bundeweiser. Eu sei o quanto custa no posto do trabalhador uma cerveja gelada. E por isso, Guilherme, eu vou criar mais indústria de cerveja no mundo das pós, uns recursos que existem aqui e não são aproveitados. Guilherme, ouvindeiro, eleitor, uma cerveja da boa mesmo, começa com água. Nós temos essas cachoeiras aqui, ó. Você fala das cataratas do Iguaçu, usar a água das cataratas pra fazer cerveja numa fábrica aqui na cidade, é isso? Exatamente, Guilherme. Pra que olhar isso, né? Vamos fechar, vamos usar água pra fabricar cerveja, que é uma coisa útil, Guilherme. Tá, e os recursos trazidos aí pelo turismo, das pessoas que vão lá olhar, contemplar as cataratas do Iguaçu, enfim, vai fechar ali e usar tudo pra cerveja? Essa é a sua ideia? Olha, Guilherme, eu vou ser sincero contigo. Quer olhar água caindo? Liga o chuveiro, é a mesma coisa. Quer ver bicho que tem lá? É só olhar pra mulher. Não tem coisa melhor do que a gente fabricar cerveja na nossa própria casa. E para isso nós vamos precisar de muita matéria-prima. Água nós já temos. Em vez de ficar plantando soja, milho, usando esses produtos tóxicos, né, intoxicando tudo, as águas, o meio ambiente, nós vamos plantar cevada. Vamos encher de cevada aqui para fabricar a nossa cerveja. Guilherme, antes que eu sei que você está pensando, o que isso vai ajudar? O que, que isso vai fazer? O que, que isso tem a ver? Eu sei que as pessoas me perguntam, eu sei que tu tá pensando agora. Porque o pensamento é o seguinte, a sua proposta quer fechar a torneira do turismo aqui na cidade para abrir a torneira para cerveja. Você tem certeza que isso é uma troca boa, uma troca positiva, que vai gerar algum benefício aqui para nossa cidade? Olha, Guilherme, para começar não existe uma torneira, né? Que a água cai lá sozinha, assim, né? Não tem ninguém potocando, ninguém fez nada. E nós vamos fazer isso. O pessoal do turismo até agora não fez. Nós, da cerveja, a cerveja do alemão, que nós vamos fazer esse nome criativo. Nós vamos ser os primeiros pioneiros a colocar uma torneira naquela cachoeira. E aí sim, não vai ver que vai descer o precioso, né? Que é esse líquido maravilhoso, encorpado. Um líquido com os melhores cereais que vai ser produzido aqui, Guilherme. Aqui nesse município, Guilherme. Gerando emprego, gerando renda. E gerando, Guilherme, o item mais importante do meu governo. Do meu governo! Felicitate. Me pergunta como, Guilherme. Eu faço a questão. Tá bom, tá bom. Como? Com isso, Guilherme. Eu já disse. Mais emprego, mais boteco, mais pepita, mais alegria. Isso significa porque toda cerveja é acompanhada da mulher. E aí que tá, Guilherme. Não tem mulher bonita pra todo mundo. Mas com a bebida, com a cerveja gelada, gostosa, você bebe. A mulher feia fica bonita. A seca vira a Seychelles biche. Acorda, vira mulher melancia. E aí que eu quero checar. Nós, além disso tudo, nós vamos estar elevando a confiança do equaçuense. Nós vamos estar levando a confiança aos patrões estéticos da população. Sem precisar fazer cirurgia, nada disso. As pessoas vão precisar só ser elas como Deus fez. Mas você não acha que uma cidade cheia de bêbados vai virar uma cidade insegura, por exemplo, no trânsito, uma cidade mais violenta? O bêbado, pra começar, ele não é violento. Tu nunca vê um bêbado roubando, né? O bêbado não rouba. O bêbado é aquele safado que trabalha e engana os outros pra beber. Então é a pessoa do bem. Aí vamos fazer o seguinte, gente. Com esse projeto... Alemão, é impressão minha ou você está meio alcoolizado? Olha, Guilherme, isso, você poderia estar assim também. Você só não dá... Porque eu não no governo. Porque se eu devesse no governo, você estaria feliz. E olha só, Guilherme. Para responder a pergunta, o meu governo está preparado. Vamos mandar ônibus de gaúcho para carregar os bêbados. Ônibus de gaúcho? Eu não consigo nem imaginar o que seria. É aqueles que é sanfona, assim, sabe? Que sanfonado. Ah, o ônibus articulado, é isso? Ele vai ser bem articulado, assim, porque ele vai andar bastante, né? Nós vamos chamar de alcoólico bus. Vai ser uma coisa linda, assim. E os pontos de ônibus nós vamos mudar, né? Nós vamos colocar tudo nos botecos. Pro bêbado não precisar. Assim o bêbado não vai sair, não vai cair, não vai rolar, né? Essas coisas, não vai se machucar. E a gente vai evitar custo nos postos de saúde, né? Descongestiona, né? Porque a maioria dele é bêbado, que se ralou, que caiu disso. E aí, vão ser os pontos de ônibus par. Onde vai passar um ônibus a cada 5 cervejas, Chileno. Então... Esse é o meu apelo, meu pedido, meu cara eleitura aqui das Foz. E meu último pedido, que no dia de votar, que dia que vai ser, Guilherme? Domingo que vem, alemão. Então, esse domingo, né? Que você vai lá e vota, alemão da transa, 1-7-1. É nóis, Guilherme. Tá, agora só tira uma dúvida, porque eu vejo muito candidato fazendo proposta aí e não explicando da onde vai tirar o dinheiro para financiar isso. Eu quero saber especificamente nessa questão dos ônibus aí, enfim, né, ônibus articulado, passando uma vez a cada 5 cervejas. Hoje em dia a gente sabe que o transporte coletivo de Foz, às vezes você fica uma hora, ou seja, mais do que suficiente para tomar até 5, 6, 7, 8 cervejas, dependendo do apetite aí da pessoa, fica mais de uma hora e não passa ônibus às vezes. Como é que você vai fazer para financiar isso e, mais importante, o impacto ambiental? Que combustível vai usar? Olha, Gilé, a primeira pergunta que um bêbado convencional, né? Quando ele chega no boteco pra beber, ele bebe 5 cervejas por hora. Então isso já responde a tua pergunta, né? Que cada hora vai ter um ônibus. E não é fantasia, não adianta a gente chegar aqui e falar que cada 5 minutos vai ter um ônibus, que seria 250 ml de cerveja, um pouquinho menos que... É uma latinha fina de cerveja, né? Não adianta isso, né? Então vamos colocar uma coisa realista. O cara vai sentar no boteco, o cara vai pegar dinheiro pra 5 cervejas. Então ele sabe, se ele vai ficar uma hora, ele vai beber 5 cervejas, vai ter o ônibus dele. Então não vai ter problema quanto a isso. E o combustível, nós já preparamos uma melhoria ecológica, mínima e correta, de aproveitamento de urina. Porque o bêbado bebendo muito, ele produz muito álcool, né? Que a gente sabe que do chão da urina vem urreia, que é algo muito combustível. E aí a gente vai aproveitar nos galões, vai colocar nos galãozinhos e no galãozinho pro ônibus. Então o ônibus já vai estar abastecido. Então a gente vai estar produzindo, vai ser autossustentável, né? Então nosso governo é o mais preparado hoje para assumir as fases. Claro, sem dúvida. Um ônibus movido pelos próprios bêbados ali, gerando o próprio combustível. Não, com certeza. Preparado, realista. Ó, alemão, com todas essas propostas que você apresentou durante a eleição, boa sorte na eleição, tá? Eu queria agradecer aí ao pessoal que está na campanha do Meu Par Minha Fila, né? Muita gente abraçado. No cartão picanha, nosso Bolsa Picanha também muito elogiado no mundo inteiro, né? Então são alguns dos projetos que nós pretendemos implantar nas Foz, e para isso nós precisamos de você, de tu que tá no sofino aí, vota no alemão. Portanto, a participação do alemão neste espaço aqui, e reiterando, né, que homem do Google, se você estiver nos ouvindo e não estiver preso, entre em contato com a gente aqui que nós temos espaço aberto para você fazer seu encerramento de campanha também. Vamos com música agora, daqui a pouquinho a participação da mulher do Google, mas antes... Espaço reservado à propaganda não eleitoral Transamérica. Conheça os apelidos dos candidatos a vereador do PDAB do B, Partido dos Apelidos Bizarros do Brasil. Na urna, João Ramon dos Santos. Na vida real, Dunha. Na urna, Maria Joana de Oliveira. Na vida real, Maria Trepadeira. Para! Na urna, Sebastião Venâncio. Na vida real, Tião Catinga. Na urna, com foto bem comportada, Raíssa de Souza. Na vida real, Larissa Riquelme dos Pobres. Vote nos candidatos do PDAB do B. E eu prometo revelar mais apelidos bizarros pra você. Combinado, Zé da Tora? Valeu, Toninho Pikachu. Abração, dedinho louco. Fernando Mamilo Lenga, candidato a vereador, propõe a criação do Bolsa Fronteira, em formato de sacola xadrez, com subsídio em dólar para que você possa comprar no Paraguai ou na Argentina e não se sentir pobre ao entrar nas lojas caras. Bolsa Fronteira, a salvação do comércio. Fernando Mamilo Lenga, vereador. Sou Manêncio, candidato a inimigo público número 1. Advogado do diabo, satanista, porque a democracia é a cracia do demo. E se você não votar em mim, vai queimar no inferno. Encerra-se agora o espaço. Ah, ô Guilherme, pode voltar com o front, hein? Ok, horário não eleitoral aqui no Front Transamérica, daqui a pouquinho bate-papo com ela, aquela que tudo sabe, mulher do Google, versão nacional do Buscador. Trabalho, dinheiro, eu vou procurar um livro onde aprender a você não me deixar. Programação musical aqui no Front, vamos agora conversar com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo armazena, que tudo pesquisa, mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Muito feliz de estar aqui, de novo, com você. E os seus ouvintes? Oh, a felicidade é toda nossa, Mulher do Google. É um privilégio para este humilde programa contar com uma presença tão augusta como a sua. Ha. Até parece. Estou em todas as partes. Em todos os lados. Basta estar na internet. É, mas é só aqui que você fala e bate esse papo cabeça com os ouvintes, né? Pelo menos até onde eu sei. Sim. Sim, sim, o quê? Sim. Ok, Mulher do Google, responda a algo que vem inquietando a minha mente, né, e principalmente o meu bolso. Eu estou lendo aqui no jornal Folha de São Paulo que a terceira prévia da inflação do mês de setembro foi de 0,18%, um ritmo menor de crescimento, né, puxado principalmente pela queda no preço dos alimentos. Bom, cada vez que eu vou ao supermercado, o que eu percebo é preço subindo. E muito raramente alguma coisa aí de alimentos, né, mais barata ou na promoção. O que eu quero saber é o seguinte, como é que os economistas fazem esse tipo de cálculo, Mulher do Google? São vários parâmetros, Guilherme. Alguns parâmetros são bastante técnicos. Não, pode falar, Mulher do Google. Eu estudei economia, tá, na faculdade também, e não sou tão cru assim, tá? Um dos critérios básicos, Guilherme, é que eles não vão nos mercados que você vai. Ha. Não pagam os preços que você paga. E vão só nos dias de oferta. Ha. Suspeitei desde o princípio. Eu vejo aqui também que um dos itens cuja queda nos preços mais contribuiu foi a banana prata, redução média de 6%. Só que eu vou ao mercado e só encontro banana caturra, né? Mais ou menos por aí? São itens que a gente não encontra? É que essas bananas são parecidas, Guilherme. Uma é prata. A outra é bronze. Deve ser mesmo. Mulher do Google, pergunta do ouvinte Jean Carlos, aqui de Foz. Olá, Jean Carlos. Um abraço para você, menino bom. Jean Carlos quer saber da sua experiência estatística, Mulher do Google. Qual é o melhor horário para cruzar a Ponte da Amizade em direção ao Paraguai num dia como hoje, sábado? É quando não tem quase carro, Guilherme. Claro, mas isso é meio óbvio também, não acha? E quando é que é essa hora? Quando o movimento diminui, Guilherme. Tá, ok, mas qual a chance, por exemplo, na agora, dele enfrentar ou não um congestionamento na travessia da ponte? 50%, Guilherme. Tá, 50%, ou sim ou não. Vai, me desculpa, me desculpa dizer, mas o desempenho da senhorita hoje está bem satisfatório, viu? O que aconteceu? Pegou um vírus? O que foi? Não sei, Guilherme. Melhor perguntar lá no posto Ipiranga. Ha, ha, ha, ha. E deve ter dormido com o Bozo também, né? Porque não é possível. Ô, mulher do Gogli, faz o seguinte então. Descansa bem pelos próximos dias, porque o fim de semana que vem, com eleições e tudo mais, né? Será bem puxado aí pros seus servidores. Combinado? Você não quer mais falar comigo, Guilherme? Quero sim, mas só na semana que vem, tá bom? Pode ser? Puxa vida. Pode sim, Guilherme. Mesmo assim, beijinho para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Você também, mulher do Gogli. Você também, hein? Caramba, o que aconteceu com ela hoje? Não fala coisa com coisa? Eu ouvi isso, Guilherme. Eu sei que você ouviu. Fronte Transamérica até meio-dia. E vamos agora a um brevíssimo intervalo aqui no Fronte Transamérica. Na sequência, estamos de volta com a segunda hora do programa de hoje. Eu estou sentindo falta aqui da presença do seu Jesuíno, né, que sempre aparece por aqui nesse horário para mandar um recadinho para Luciana. Opa, o que é isso aqui? Vamos lá. Mensagem de voz do seu Jesuíno no WhatsApp. Pontual, né, como sempre. Vamos ouvir então. Oi, Luciano, bom dia, outros ouvintes, especial Bruno Vigênio, mandava Luciano, Bruno, Luciano, pra você, Luciano, obrigado. Ok, seu Jesuíno, ok, recado dado, hein? Fronte Transamérica até meio-dia. Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.